Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerdins! Aqui é Alexandre Saldanha, Jovem Nerd, e eu já fugi da Alaracna! Aqui é a senhora Jovem Nerd e eu tenho medo do homem do saco. Oi, aqui é a portuguesa. E eu tenho medo de balança. Isso não é trauma de fazer. Isso é trauma de uma vida inteira, minha filha. Aqui é a Zagal e eu tenho trauma das Olimpíadas na China. Como que você tem trauma? Não aconteceu ainda. Eu tô traumatizado com o que vai acontecer, cara. Pois, se tiver gripe do frango lá, acabou. Exato. O mundo inteiro fica só... Epidemia mundial, acabou. Quando é que é as Olimpíadas? Quando é que... Agora, no meio do ano. Se fosse 2012, tu podia ficar até com medo. Mas é 2008, não tem problema. Peraí, olha, 2012 é a extinção total, entendeu? Pode se arrastar até lá. De agonia e sofrimento. Ai, Jesus. Muito bem. Estamos aqui reunidos no Nerdcast Familiar para falar sobre... traumas de infância, rapaz! Muitas coisas que fazemos na vida adulta são simples compensações por traumas de infância. Vocês sabiam disso? Eu tenho traumas, você sabe, né, Jovem? Ah, é. É os traumas que tu tem, né? Muito bem, então vamos lembrar nossas histórias malucas de trauma de infância depois dos e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, vamos para as nossas leituras de e-mail e caneladas hoje com a senhora Jovem Nerd, não é? Desculpa aí, gente, hoje não tem Azaghal. Azaghal está de mudança para uma maravilhosa cidade deste país, muito bom. E veio aqui só para dar um recado, rapaz, olha aí. Muito rapidamente, só para fazer uma exigência. Exatamente, prêmio e best. Agora com a categoria podcast, amigo, agora não tem mais desculpa. Nós falamos e vocês concretizaram a categoria podcast, está lá, rapaz! Agora não tem desculpa, cara, eu quero ver os votos como se fossem guerreiros medievais rompendo uma barreira de escudo e pisando no crânio do inimigo. Cara, vocês, olha, nossos ouvintes são fodas porque eles conseguiram fazer a gente ganhar The Best of the Blogs na categoria exato. Podcast e eles vão fazer a gente ganhar um IBS, rapá. Não, e eles já conseguiram colocar a categoria podcast, que não é pouca meta. Que não é pouca coisa, exatamente. Parabéns para os nossos ouvintes. E agora, rapaz, é manda brasa, manda bala nessa parada. Vamos votar até a morte em podcast, porque... qual é o melhor podcast do mundo? Clica agora no post deste episódio do Nerdcast, tem um link pra você votar, ou na vitrine do jovemnerd.com.br, vai lá agora, rapaz! Isso, clica, eu não quero mais nada, eu só quero avassalar meus inimigos. Excelente! Então, senhora Jovem Nerd, o que que a gente fala aqui sempre, toda semana também? Tchau, tchau, tchau, tchau! Movies, rapaz! Olha aí, nosso patrocinador Netmovies, a locadora online mais mega boga do Brasil, cara! Olha só, a senhora Jovem Nerd, o pessoal já conhece, né? O que você comentou comigo hoje sobre a Netmovies quando chegou o DVD? Ah, é? Pois é, cara, eu nunca vi tanto filme na minha vida, sabe? Porque a gente não alugava filme antes. Porque assim, você fica nesse negócio de locadora, aí você, assim, ah, vamos alugar um filme? Ah, não, ah, não sei o quê, ah, não vou ter tempo, ah, tararau. A Netmovies chega aqui, entrega o DVD e eu estou aqui com o último Rei das Costas. E se não der tempo de eu ver nesse fim de semana, rapaz, não tem problema. Pois é, relaxa. Não vou pagar multa mesmo, vou só pagar minha mensalidade, R$28. Tem sempre um DVD da Netmovies na minha casa, cara. Exatamente. Se não tiver um DVD que você queira, você pode sugerir que eles compram. Eu já sugeri a Battlestar Galactica, eles falaram que eles vão adquirir todas as séries que eu tô vendo com a série Jovem Nerd, que é demais, né? Ah, pois é, muito bom. E, cara... vá conhecer agora www.netmovies.com.br. E muito bem, vamos lá. Vamos aos nossos e-mails de voz. E aí, galera do Nerdcast, aqui quem fala é o William Molinari, tenho 20 anos, moro em Diadema, São Paulo, e gostaria de parabenizá-los pelo podcast número 100. Espero que vocês continuem sempre assim, fazendo um podcast melhor a cada semana. Esse podcast número 100 foi o podcast que eu mais dei risada. Andava na rua dando risada, pegava ônibus lotado dando risada, enquanto as pessoas ficavam com a cara engraçada. Enfim, tudo de bom pra vocês e espero continuar ouvindo podcast de qualidade como são os Nerdcasts atualmente. Abraço. Jovem Nerd, Azaghal e Nerds Agregados. Aqui é a Tuane, do Paraná, pela terceira vez mandando e-mail de voz pra vocês. E, cara, eu me emocionei nesse último Nerdcast Especial 100. E é legal ver o quanto vocês dois e todas as pessoas que participam se preocupam com a gente, pobres ouvintes, né? Obrigada por esse 100 e as incontáveis horas de risada que acabam com estresse, nervoso fora da pele, toques, esquizofrenia, doenças mentais em geral. É uma terapia que devia ser recitada por psiquiatra. E antes que eu esqueça, no Nerdcast Manias, vocês falaram que nós aqui do Sul não usamos bidê nem chuveirinho. Mentira deslavada, porque aqui em casa nós temos um bidê. Beijo a todos, obrigada de novo e parabéns e que venham mais sempre, que nós estamos preparados. Ou não. Esses foram nossos e-mails de voz e, senhora Jovem Nerd, eu adoro a Tuane, ela é uma excelente ouvinte. Você já me falou, eu tô ficando até preocupada. Porque Ela é tão simpática. Ela é simpática, ela sempre, ela sabe se comunicar bem, entendeu? Ela não manda vários e-mails de voz, tipo, erra no primeiro e depois no segundo. Ela só manda um, fala o que quer. Esse sucesso. É uma pessoa... já tá subindo a cabeça. Eu gosto, é uma pessoa que sabe o que quer da vida. Ela sabe o que quer. E você também sabe o que quer, né? Eu sei o que eu quero agora. Ai, meu Deus, muito bom. Não, brincando, olha, você é um docinho, a sua voz é tão legal, esse sotaque tão fofo e, pô, tá vendo? Eles têm bidê lá. Eles têm bidê. Vamos aos e-mails normais. Maurício Pierro, 32 anos, São Paulo, SP. Posso me considerar um maníaco por podcast? Comprei um iPod e não há uma música sequer nele, só podcast. E acho que dá uma certa autoridade para dizer que sim, o Nerdcast é o melhor podcast do mundo! Até seu merchan é foda, tanto que acabo de cancelar a TV a cabo pra contratar o serviço da Netmovies. Olha isso! Ai, meu Deus. O motivo do meu e-mail não é para despejar elogios, porém. Coisa que vocês devem estar cansados de ouvir. Acontece que quando eu ouço o Nerdcast no carro, ligando o iPod, e minha esposa está comigo, sempre acabamos brigando por causa do senhor Jovem Nerd. Ela até simpatiza com o programa e tal, mas quando o Alotone solta daqueles gritos inesperados, tipo... This is Panda! Peu! Ou ainda... O melhor podcast da puta! As caixas de som explodem em decibéis nas sensíveis orelhas de minha amada esposa, que entra em estado de irritação profunda e me faz desligar o aparelho. Ela chega ao ponto de dizer que odeia esse cara que grita. Ah, meu Deus. Que sou eu. Que maldade. Portanto, gostaria de sugerir ao editor do Nerdcast que nivelasse os volumes a fim de evitar esses picos de decibéis. Ou então que o Alotone use a manjada técnica de afastar um pouco o microfone da boca na hora de soltar o gogó loucamente. Meu casamento agradece. Olha, ô Maurício, eu vou dizer que a gente tem essa preocupação mesmo em nivelar os decibéis. Quando o gráfico do som tá muito alto, a gente baixa para o grito justamente não estourar os tímpanos das pessoas. Mas mesmo assim não está rolando as suas caixas. A gente vai tomar então mais cuidado ainda. Pode ter certeza que a gente tem essa preocupação, sim. Ou não. Luiz Carlos, 30 anos, Londrina, Paraná. Olá, Jovem Nerd. Por incrível que pareça, eu também cantei muito a música do Coelhinho Bossa Nova. Escutem ela aí, cantem comigo. Ai, meu Deus. Inclusive, sou incentivado a dançar toda vez. Acreditem, a minha gatinha adora. Ela até pediu pra gravar um CD pra levar para os coleguinhas de classe. É, realmente, a minha filhinha se diverte com essa música. Cara, muito bom. Eu não sabia que a Coelhinho Bossa Nova existia de verdade. Cara, então, que era uma loucura é isso? Desses doidos, varridos. Não existe, ele mandou. Escuta um trechinho, cara. Muito bom. Muito bom. Cara, e pior, eu fui falar do Coelhinho Bossa Nova do lado da esposa do irmão do JP, né? Aí, cara, ele ficou com uma cara tipo... sabe? Muito bom, cara. Só dá problema essas histórias. Gabriel Nascimento Replicani. Ao ouvir o Netcast 100 com vocês falando sobre os ouvintes pedindo a expansão da Netmovies, resolvi mandar esse e-mail. Olha aí, mais uma. Ao ouvir falar da Netmovies nos primeiros Netcasts que ela patrocinou, fiquei louco pra assinar. Então fui no site pra ver se em minha região tinha cobertura. Infelizmente, não tinha. Putz, fiquei frustrado. Tamanha invenção tecnológica e ela não estava ao meu acesso. Então, duas semanas depois de ouvir outro Netcast, eu tive que, mais uma vez, conferir no site da Netmovies. E pra minha surpresa, a minha região tinha acabado de entrar na cobertura deles, senhora Jovem Nerd. Olha. Não preciso nem dizer como fiquei. Apenas acordei minha mãe às 4 horas da manhã e pedi o cartão de crédito. Ai, ai, que festa. Bom, nerds, hoje eu sou um feliz assinante da Netmovies. Não preciso dizer que é excelente, etc. Minhas dúvidas foram respondidas muito bem por e-mails e recomendo a todos. Matheus Pompeu, 16 anos, São Paulo. E aí, seus nerds, descobri o site Jovem Nerd há pouco tempo e, cara, vocês fazem um ótimo trabalho. Informar, divertir e entreter o povo nerd. Parabéns. Mas, enfim, no dia 17 de fevereiro eu fui ao Anime Party, um evento de anime mangá pra quem é otaku ou simplesmente fã. E sabe, o pessoal anda com umas plaquinhas de whiteboard e um canetão fazendo enquete. Ah, é, não, essas paradas tem no, nas convenções, né? A pessoa vai lá com aquela quadrinho, né, branco que você escreve, com pilô, e ela escreve alguma enquete, alguma coisa pra se socializar. Você gosta de Naruto? Ah. Olha só, as pessoas são tão travadas que elas precisam de um quadrinho branco, um pilô, pra se socializar, cara. É, mas assim, pior, né? Que eu prometi para a do box que iria com ela num negócio desse. Então vamos lá, vestida, vamos de Shinigami. Ai, meu Deus, cara. Eu mereço. Mas e aí? Bem, meus caros nerds, resolvi fazer uma enquete também com o título Acre, você acredita? Resultado, sim, 12. Não, 135. Olha só, ninguém está acreditando, nós estamos trazendo a verdade à tona, senhora Jovem Nerd. Olha só, cara, pois por isso que o sucesso está subindo na tua cabeça mesmo. Que isso? Puta que pariu. Caraca, a senhora Jovem Nerd, eu tenho que contar um negócio essa semana. É uma loucura. Eu estava andando na rua indo para o meu trabalho, e aí... O que acontece? Quando você cresce na cidade grande, você aprende a lidar com os malucos, né? Cidade grande tem muito maluco, muito. E principalmente no Rio tem muito maluco e muito malandro. O cara chega com uma historinha, precisando de dinheiro, comprar remédio, tá? Não sei o que. É muita historinha, tem muita historinha. E aí, o que acontece? Eu me vacinei contra os malucos, eu simplesmente, quando vem falar um maluco comigo, eu passo reto. Eu também. Eu nem dou bola, que você economiza um tempo, né? Se você der bola pro maluco, ferrou, né, cara? Pra você sair do maluco, não, é difícil. Não, cara. Então eu passo reto, deixo o maluco falando sozinho e tal. Então eu tava indo de fone de ouvido, escutando o Tenacious D, e aí veio uma pessoa na minha direção e ela, de repente, falou alguma coisa comigo. Ah. E eu falei, maluco, passei reto. Cara, depois... Eu não ouvi o que ela falou, que eu tava de fone, né? Depois eu fui pensar, caraca, e se foi alguém, algum ouvinte do Netcast? Ah, que ótimo. Que me reconheceu e veio falar comigo. Já tá tão besta que já eu tá... Eu passei Ai, cara, olha só, eu não sei se foi, mas se foi e você tá escutando, desculpe, cara. Olha. Eu nem pensei nisso, eu tava longe, achei que você era um maluco. Não, ele é nojento mesmo. Mas que isso, cara? Eu falo com todo mundo que já falou comigo, sabe? Eu nunca faria isso, eu só fui pensar depois, cara. Desculpa. Eu estou pedindo desculpas a você. Não foi de propósito, eu sei que... Desculpa aí. Eu achei que você era um maluco, cara. Achei que você era um maluco. A cara, ali divisa entre centro e Lapa, cara. Ali é maluco town, cara. Ai, desculpe, cara. Vamos para os traumas de fã. Muito bem, estamos de volta. Vamos voltar no tempo. Esse vai ser o Nerdcast queima filme total, né, cara? Pois é, um perigo. A gente já fez de mico. Ah, acho que o de mico, pois é. Ah, mas ninguém tem culpa dos nossos traumas de infância, né? Nossos pais têm, cara. Nada a ver com trauma, vou cortar tudo. Eu acho que hoje A senhora Jovem Nerd tem que falar com um sotaque de mineira. Ah, não, por quê? Pois só eu que tenho que pagar mico. Não aguento mais esta vida. Eu não vou conseguir falar com sotaque de mineira. Ah, agora vai falar. Eu não vai vou ter conseguir. Que falar. Fala, os ouvintes. Ela passou o carnaval aqui em Minas, ficou toda na... adaptada. Gente, bora isso. Homenagem ao povo de Minas Gerais. Vou ter que contar os traumas assim? Eu, quando era criança, nunca ganhei no War. Nunca. Eu tinha medo de jogar War. Tinha pavor, porque eu nunca tinha ganho aquela porcaria. Mas, agora... Ai, tu se explica ninguém muita me coisa. Bate. Ah, pois é. Ficou pela vida porque tava ganhando no War e já eram quase 4 horas da manhã e a gente queria ver Lost e a gente whatever e você, não, vai ficar todo mundo aqui. Mas sabe o que eu acho? Ele é um jogo idiota, sabia? Idiota pra quem perde só fica lá na Oceania. Isso também é idiota. Eu tenho um trauma com uma aranha gigante, cara. Como assim? Já pegou uma cabeluda na adolescência? Ah, é? Aonde que tu pegou, né? Foi antes da senhora Jovem Nerd. Vocês levam tudo pra... Vocês não têm mais inocência. Vamos lá. Eu tava subindo um barranco, era bem moleque. Aí o que acontece? Eu tinha me enchido de sorvete, de picolé, de chocolate, e eu estava... Atochou todo de picolé, né? E aí começamos a subir o barranco, né? E aí eu comecei a não ter mais forças, eu tava meio enjoado, sabe? Muito picolé e tal, eu, caraca... E a galera lá em cima, vem, sobe, eu... Não, não, eu acho que eu vou descer pra dar a volta e subir pela escada. Tava se peidando todo já. Que doido. Quando eu comecei a descer, no ponto de partida, cara, olha só, a memória distorce as coisas. Mas eu tenho a impressão nítida que era a Laracna, cara. Era uma aranha gigantesca. Devia ser uma coisa do tamanho de um palmo, sabe? Era grande, árvore, era grande na tua mão, né? Cara, mas na minha memória, cara, era uma... Aranha gigante, Senhor dos Anéis, sabe? E eu nunca subi um barranco tão rápido. Acabou o enjoo, acabou canseira, acabou tudo. Ah, cara. Eu também tenho Fiquei trauma. Fiquei traumatizado com isso. E essa memória tá impressa na minha mente, cara. Aranha gigante. Eu também tenho trauma com aranha gigante nessas cachoeiras infernais de Alta Boa Vista. Ah, eu lembro. Foi traumatizante mesmo, hein? Cheio de macumba e aranha gigante. Meu pai leva a gente pra cachoeira cheio de espaço. Cuidado, não pisa no arroz amarelo. Tem uma galinha aí. Ai, cara, pois é. Onde era essa cachoeira? No alto da Boa Vista. É, né? Good times. É, hoje em dia é pior ainda. Cara, então, aí... É, hoje em dia ninguém vai, né? Claro. Hoje tem o piscinão de Ramos, que é muito mais divertido. Que horror. Pois é, então, aí eu também fui picada por uma aranha gigante. Mas... nas costas. Sério? Diana Jones? E o senhor K... É, senhor K. Ih! Senhor K! Meu Deus do céu! Senhor M. Seu pai, senhor M. O senhor M teve que chupar o veneno. Teve, pois era muito venenosa. Caraca, cara! Aí ele chupou o veneno. Como é que vocês sabem que a aranha era muito venenosa? Ah, cara. Tava escrito na etiqueta. Ai, porque ela era grande e ela não era aquelas cabeludas, não. Ela era magra, sabe? Mas tinha um desenho amarelo no corpo. Meu Deus! É, era... Pois, era venenosa. E picou ela e ficou um negócio gigante, inchou na hora. Meu Deus! O senhor M foi lá, mordeu a mordida, mordeu a picada e chupou e cuspiu. Meu Deus, parabéns! Ai, cara. Mas na hora podia ficar envenenada. Ou não. Ah, mas não, é verdade, mas ele fez o certo, cara. É, tá, senhor M. Olha só, esse negócio não funciona só no Chapolin, cara. Funciona de verdade. Eu não tenho problema nenhum com aranhas. Ah, não, né? Ou com aranhas no café da manhã. Ai, sabe o que eu tenho problema? Com um tio velho. Tio velho? Trauma de tio velho. Tio velho é pior que qualquer inseto, cara. Por quê? Você lá com seus bons 13, 14 anos, ainda naquela fase, né, indeciso entre o sexo e a brincadeira, né? Que ai, é isso? O sexo, você entenda o sexo consigo. Ai, que ótimo. Agora eu tô com a imagem na cabeça. E aí tem aqueles aniversários e você tá em casa, a família chega, aí chega aquele tio escroto e pergunta assim, e aí? já tá machucando as meninas? Que nojo! Cara, eu odiava isso com todas as minhas... Eu via o cara vindo já pra falar essa maldição pra mim, sabe? De longe. Ai, meu Deus, não, lá vem esse desgraçado com esse papo maldito, sabe? A gente tinha uma tia que apertava a perereca e ficava, como é que vai esta periquita? E apertava a nossa perereca. A gente odiava. É, não, ela também perguntava assim, ela apertava e falava, já tem peitério? Você tem peitério, não tem Eu e um amigo, a gente bem nerd desde criança e viciados em Star Trek, tinha passado na TV Star Trek 2, a Ira de Khan, e a gente tava, sabe, super cheio de energia Star Trek. E a gente foi no sítio desse meu amigo e ele chegou e falou, cara, quando a gente chegar lá no sítio, vamos construir a Enterprise. A mente da criança viaja nesse momento, né? A gente já começava, olha, eu tenho umas madeiras e tal, não sei o quê. E aí eu passei a semana inteira sonhando na construção da Enterprise. No sítio do meu amigo, cara. Nós dois fomos empolgadíssimos falando a viagem inteira sobre isso. Chegamos lá, cara. Tinha uma caixa de madeira dessa de carregar laranja e umas tábuas. E a gente ficou olhando para aquilo. Como é que a gente vai começar? Cara, foi uma decepção tão grande na minha vida, cara, que eu lembro até hoje. Isso foi um verdadeiro trauma. Cara, eu digo que eu também tive um trauma desse, então, porque eu tinha visto Robocop e tava maluco, sabe? E eu tava maluco aquele andador de metralhadora, sabe? Sim, sim, o Red 209. Aí eu falei pros meus irmãos, vamos construir esse monstrão, cara. Aí eu arranjamos várias caixas de papelão. Olha só. Tinta preta. Excelente. E começamos a fazer, sabe? E alumínio, papel alumínio, né? Não, a gente não tinha pensado nisso. Aí a gente ia fazer a couraça de cima, né? O vidro de cima que era preto. Aí a gente começou a dobrar lá o papelão, sabe? Achando que tá ficando igual. Aí grampeou o papelão todo, sabe? Pra ficar no formato. Excelente. E pintou, né? E deixou lá no playground pra secar. Cara, no dia seguinte eu desço, cadê o andador? Ah, meu Deus. Fui perguntar ao porteiro, ah, aquele lixo lá em cima. Ai, meu Deus. Que não deixou na área de serviço. Cara, porque era gigante. Não dava pra entrar no elevador com ele. Era muito mais largo que uma porta. Era um casco de tartaruga gigante, preto. Nesse mesmo sítio, também rolou um outro trauma nessa mesma viagem. A gente passava por um lugar lá que tinha uma grama fofa, bem fofa. E a gente passava por uma tábua. Esse meu amigo botou uma pilha que essa grama era tipo uma grama movediça. Se você pisasse ali, maluco, afundava e morte. Então eu sempre passava, mesmo que a gente ia brincar num outro lugar, eu passava por essa tábua de madeira, que era em cima dessa grama, sei lá porque tinha uma tábua de madeira, com o maior cuidado pra não cair, sabe? E aí, numa vez voltando, ele vai e me empurra na grama uma vez. Ai, caraca, o maior pânico da minha vida durante, sei lá, alguns segundos, né? Tipo aquela cena do Chapolin, eu tô afundando. Tinha a mesma coisa, cara, mas foi um pânico geral, né? E aí tava ele se desdobrando de aí. Ah, mas sempre tem as filhas erradas, né? A portuguesa também fazia isso comigo, naquele parque Venceslau em Lambari, tinha um lago lá, que ela dizia que tinha sanguessugas e que se você caísse ali, você ia chupar o seu sangue na hora, assim, todo o sangue. Você ia ficando branca, branca, sem cor e morria. Gente, eu tinha um pavor daquele lago. Ela tinha pavor de andar ali por perto. E eu falava que ela não era filha, não era minha irmã, ela foi achada na lata de lixo. Ah, é, pois é. Alguns dos meus traumas de infância estão ligados à portuguesa. É, mas o maior trauma é o do elevador, pode ser. Está contigo até hoje. Porque ela tinha mania de apertar o botão de emergência e aí abria a porta do elevador quando tava na parede, sabe? Até hoje, aí cara. Aí apagava a luz. Aí apagava a luz e falava, pane no elevador, pane! Ai, ai, coitada. Aí de tanto fazer isto uma vez em que somê, mesmo. Ai, meu Deus. Demorou horas pra sair dali. É porque a portuguesa, no título de irmã mais velha, tinha por obrigação de contrato, né, aterrorizar a irmã mais nova. Ai, mas que horror. Ai, eu fico com dó hoje em dia. Hoje em dia eu não faço mais isso. É, mas os filhos da portuguesa descobriram isso e quiseram reproduzir. Ah, é? Fizeram e a Agatha ficou. Ai, eu não... Eles riram, Agatha, pane no elevador. Até hoje eu tenho medo de elevador, eu fico tentando ficar descontraída, sabe? Deus do céu. Ai, poxa, ela tem mó cagada. Cara, mas esse negócio de aterrorizar o irmão mais novo, eu fazia muito, né, assim. E eu, uma vez eu fiz uma brincadeira que foi muito escrota, cara. Uma das facas de cozinha tinha quebrado a lâmina. Aí meu pai jogou fora. Meu Deus do céu. Aí eu peguei a faca e removi por completo a lâmina. Fiquei só com o cabo, que cabo plástico, né? Sim. E eu tinha 1 milhão de canivetes, né? Tipo, nossos pais eram muito loucos, né, cara? Eu tinha 1 milhão de canivetes, cara. Sem brincadeira, agora que eu tô me tocando. Eu vim pros meus irmãos, assim, eles estavam no quarto na televisão, e eu vim com o canivete aberto na mão, com a lâmina, né? Uhum. Sabe? De bobeira, jogando o canivete pro alto, sabe? Que ótimo! Caraca. Quando eu entrei no quarto, eu botei a mão pra trás, larguei o canivete que tava na minha mão com a lâmina, uhum, e segurei o outro que tava já pronto na minha camisa, presa, o punho sem a lâmina. Uhum. Ai, meu Deus! Falei, pensa rápido! Pum! Joguei nele na a faca, né? O cabo, né? Cara, eu nunca vi uma cara de pavor tão expressiva. Parecia Franco Robô, sabe? Ai, que filho da mãe, cara. As brincadeiras na minha casa, cara, era o fim do mundo, sabe? Ai, mas coitadinha, eu fiz isso com a minha filha uma vez. Que isso? Aí eu vi, ai, eu preciso crescer. Não, sabe por quê? Uma vez ela tinha um mural com o Mickey. Com o Mickey na parede. E o nariz saía. O nariz do Mickey era de colocar, sabe? Uhum. Aí uma vez o nariz estava no chão, achei até que era uma barata mesmo. Eu, ai meu Deus, uma barata. Aí quando eu cheguei perto, eu vi que era o nariz. Uhum. Eu, olha, posso fingir que era uma barata. Uhum. Aí uma vez a Hotbox entrou no quarto, eu, cuidado, barata voadora! Ai, que maravilha. E taquei o nariz do Mickey em cima dela. De brincadeira. Gente, ela vomitou! Ela começou a vomitar! Aí eu fiquei apavorado, falei, ai meu Deus, que mãe desnaturada! Olha aí o ranço da irmã mais velha. Que ponto mesmo, meu Deus! Ficou, eu falei, ai, nunca mais tá com o nariz do Mickey, desculpa! Esse Nerdcast, eu vou mudar o tema pra mim agora. Pra mim não é mais traumas de infância, sim, as pessoas que eu traumatizei na infância. Pronto, cara. Ai, verdade. A senhora Jovem Nerd, por exemplo, tinha medo de mim, como já foi dito. É, só verdade. Ela mesmo. É, eu tinha medo do Azaghal. Ele era assustador. Depois, nunca achei. Cabelo gigante até o teto. Cara, hoje em dia é mó moda. Eu só achava que estava maluco, só isso, mas daí pra ter medo. Hoje em dia é mó moda. Todo mundo sai de cabelado, sai com a cabeleira, todo mundo acha ótimo. Na minha época era ridículo, microfone, não sei o que lá. É, microfone. Mas o cara era todo tímido quando adolescente. Falava com ele, ele ficava... Oi, tudo bom? Mas eu achava que é porque ele era mal, entendeu? Que ele era sério. E ele era grunge e tal. Usava correntes na bermuda. Anéis de caveira. Azaghal, já que vai falar das pessoas que ele traumatizou, eu sofri um trauma de infância e imediatamente eu devo ter causado um outro trauma de infância numa outra pessoa. Por quê? O que aconteceu? Lá na escola onde eu estudei, teve um dia que era o carnaval. Carnaval suíço. Carnaval suíço. Que filha da puta, cara. Aí o professor de classe, ele botou, que fala assim, olha, amanhã todo mundo traz um negócio pra bater, pra fazer barulho. Chocolate. um negócio pra fazer barulho, sabe? Um tamborzinho, um negocinho que tivesse a ver com, lá, com o carnaval suíço que a gente tava estudando. O carnaval suíço é um canivete, um chocolate e um labrador, que eu via. São Bernardo, maluco. Eu levei uma panela com um pegador de macarrão de plástico pra bater. E todos os amiguinhos tinham instrumentinhos irados, sabe? Olha, os amiguinhos. É escroto, né? Traz alguma coisa pra fazer barulho. Cara, aí a gente... A gente foi lá invadindo as outras salas, batendo, comemorando o carnaval suíço, maravilha. Isso é o carnaval suíço. E um amigo meu pega, deixa eu bater um pouquinho, e começa a bater com a força na panela, e ele quebrou o meu pegador de macarrão de plástico. Tava sem terra, né? Cara, mas na hora me deu um ódio tão grande. O espírito da vingança! Cara, olha que horrível! Eu peguei a cuíca dele, que ele tinha, uma mini cuíca, e quebrei a vareta de madeira que faz barulhinho, sabe? Peguei assim, me dá isso aqui! Ele, não, não, por favor, eu... Quebrei. Ai, mas na hora que eu quebrei, eu me senti completamente culpado. Eu falei, ih, desculpa, ai, desculpa. Deus, ah, já vem ideia. Você tinha perguntado quanto custa e depois quebrar. Foi um ataque de fúria tão grande, cara. E eu, coitado, foi um trauma que foi pros dois, né? Ah, mas você não podia amolecer na hora. É tóxico, sério. Uma vez a portuguesa mandou abrir a boca e fechar os olhos e jogou uma bola de papel gigante na minha boca. Puta, agora tu lembrou um trauma que eu tenho, cara. Mandaram tu abrir a boca e fechar os olhos. Cara, eu já fui uma criança ingênua. O mundo me transformou no que eu sou. Eu lembro que um amigo meu do colégio falou, abre a boca e fecha os olhos. E cuspiu. Eu abri na ingenuidade e ele botou um tufo de pelo e sujeira no chão. Ai, que nojo! Que asco, cara. Por isso que tu é fresco, não pode ver um cabelinho no chão. Caraca, olha aí, cara, é por isso, me dá nojo. É, esse maluco, ele vomita se ver, sei lá, arroz no ralo da pia da cozinha. Vomita no ralo? Eu tenho trauma da bala soft. Quem caraca, lembra? Isso é um trauma. Isso é bala, cara. O país inteiro. Muita gente. Cara, quem nunca sufocou com a bala, cara, soft? Eu lembro um dia, meus pais estavam discutindo no carro. Aí já tava aquele climão. A gente tinha saído da churrascaria, discutindo qualquer coisa assim, a minoridade. E aí a porra da bala desceu reto. Sabe? Desceu tampão. Explu, parou na garganta. Cara. Era o estresse da gritaria no carro e a bala ia sufocando, batendo. É, que horror. Que bala desgraçada, cara. Mas aí ninguém reparou, né, que estava sufocado. Não. Aí a bala desceu. Uma bala muito bem projetada, que era, ela era bem arredondada, né? É. E ela tinha o tamanho da sua traqueia. É igual a porra, pra, cara. Pra tampar mesmo. Então as crianças, sem querer, engoliam e morriam. É, cara, ela ficava, cara, presa. Bala, é... bala assassina. Hoje em dia, parece que ela tem um furo, né? Hoje em dia não existe mais. Existe. Não sei se hoje, mas há algum tempo atrás eu vi uma e ela tinha um furo. Alguém, né, resolveu salvar vidas. Eu lembro que uma vez, depois de todos esses causos, eu me deparei com a bala soft e foi um desafio. Assim, a bala soft, sabe? Tá, será que eu me arrisco ou não? Porque ela era boa pra caralho. Era ótima, eu adorava bala. Eu amava. Era muito boa a bala. É cada escolha uma perda, né, cara? Olha, nós vamos fazer uma bala foda que as crianças vão se amarrar mais. Mas... 50-50. Que sacanagem, cara. Vai, fala aí do Alligator, né? Passava na... Essa é a minha memória. Na noite de Natal do SBT passava Alligator. Ai, ai, o eu queria, porque queria ver Alligator. E a minha mãe não deixava. Porque eu era muito pequeno pra ver Alligator. E eu nunca vi Alligator. Nunca? Eu vi umas 10 vezes. Nunca vi, cara. É bom. É tão tosco. Não, cara. Ai. Eu não me arrisco. Já queremos afeitaço lá. Eu tive esse trauma. Nunca vi Alligator, nem até hoje. Vou deixar, vou deixar. Não perdeu nada. Uma vez a madrinha do meu irmão foi nos Estados Unidos. E aí voltou e trouxe um Alligator. Esses de espuma que você joga na piscina. Ah. E ele fica gigante. Ah, muito legal. É tem tamanho de uma cápsula e fica gigante. Só que a gente não tinha piscina, né? A gente tinha uma banheira horrorosa no apartamento. Sabe essas banheiras que é mármore, é um caixão de mármore? Ah, Zé. Na banheira, uma caixa de mármore que fizeram. Sim. E aí a gente encheu aquela porcaria de água e jogou o alligator lá dentro. Ai, meu Deus. Foi viajar, porque tinha que ficar uns 5 dias, foi sei lá. Viajar? Cara, e seus pais deixaram, né? Só que meu pai tinha deixado a chave do apartamento com meu avô por qualquer coisa. Quando a gente volta, todo ansioso, achando que o alligator ia estar explodindo pra fora do banheiro, sabe? É... Cara... Quando a gente chegou, meu avô tinha esvaziado a banheira, o alligator tava churriado, sabe? Com essa tripa morta, cara, que tristeza, cara. Eu tenho um trauma. A minha mãe sempre quis ter um putinho. O que aconteceu? Já que não tenho um filho, vou vestir as meninas de garoto. Hoje a gente... Tava arrumando as coisas aqui em casa e aí achou os cartõezinhos de primeira comunhão. Ah, nossa! Foi! E os cartõezinhos aí são feitos, né, pra toda gama de ser humano, né? Tem menininha rezando pra Ave Maria, menininho abraçado com Jesus, né? Uhum. Adivinha como é que era o cartão da senhora Jovem Nerd? Meu? Era um menininho... Recebendo a hóstia. Ai, gente, mas também, tá ó. Ai, mas tinha vários. Os das nossas amigas eram a mina recebendo. O nosso era sempre o garotinho. Não, foi sem querer. É, chama subconsciente. Pois, aí, esta mania horrível. A gente não podia ter cabelo grande. Era só cabelo Joãozinho. Uma vez ela... O bigode de pirata, era por causa de quê? Olha, saía de pirata e ele ainda pintava um bigode. Ah, mas o pirata foi só uma aí boa. Depois teve o de time de futebol, né? Só que tu não lembra. Pois, e aí, uma vez minha mãe viajou e ficou 3 meses fora. E a gente, ela foi pra Europa. Um trimestre. Ela foi pra Europa, a prima dela teve neném na Espanha, ela ficou lá. Quando ela voltou... Quantos anos a senhora Jovem Nerd tinha? Tinha 1 aninho. Ah, então a prima dela teve um bebê e ela largou o dela pra cuidar dos outros. Foi. Quando a minha mãe voltou, a Agatha não reconheceu ela. Juro por Deus. Não, isso não foi pra ela. Foi mãe, você não queria chegar perto dela. Olha aí, trauma de infância. Já não lembrava. Pois, aí quando a minha mãe voltou, meu cabelo tinha crescido já. Tinha crescido. Eu estava de mariasquinha. Uhum. Estava toda feliz, cabelo de mariasquinha. Aí tua mãe, ah não, tá. Minha mãe no dia seguinte falou, está muito grande esse cabelo, você fica muito descabelada, vamos lá cortar. Ai, como eu chorei, mas eu chorava de gritar, pelo amor de Deus, eu segurava as minhas chiquinhas, não, deixa aqui, deixa. Aí ela cortava militar, sabe? Que exagero. Ai, mas cortava assim. Da princesa. O meu sonho era me vestir que nem uma menina, né, pelo menos uma vez na vida. Pelo menos uma vez na vida, por favor. E aí nada de menina. Nem na escola me davam trégua. Na escola todas as meninas iam de flor e eu era o mato, a grama, sei lá. Na festa da primavera, porque eu era muito, como é que se diz, peralta. Eu era muito inquieta. Hoje em dia chamariam de, sei lá, hiperatividade, sei lá. E aí a professora, pra se vingar, me deixava lá, de grama, de mato, com a melhor vez que é, a melhor fase que eu tive de escola, de ser uma flor, ela foi sorteando lá todas as crianças. Você vai ser a Margarida, você vai ser a Rosa, você... E a portuguesa vai ser a Maria Sem Vergonha. Eu acho que porra de floresta! Eu mentira, não existe essa flor, professora, existe. Aí levou a gente pra fora da escola, tinha um monte em volta. Maria Sem Vergonha, aí eu fiquei muito pau da vida. Você sabe por que é Maria Sem Vergonha, o nome da flor? É porque ela dá em tudo quanto é canto, é isso? Olha. Ah, mas não era o meu caso, né, gente? Isso aqui era... Educação, né? Educação infantil, né, cara? Pedagogia. Isso que era pedagogia, cara. Pois, e aí quando eu chegou o aniversário, e eu falei, chega, estou cansada, quero o aniversário de princesa, pelo amor. amor de Deus! E aí, como eu faço o aniversário muito perto do meu primo, nós comemoramos juntos. Então, a festa era de princesa, só que ele não queria ser príncipe nem aqui nem na casa do caramba. Ele queria ser o pirata. Então a festa era da princesa e o pirata. Pois! E eu estava adorando, estava me lixando pro pirata. Eu queria ser princesa. Pois, mas meu avô era muito prendado. Fez uma princesa pra botar na mesa, que era uma beleza. A princesa era linda, cheia de pedras, maravilhosa. E aí, quando eu chego no quarto, lá no ateliê dele, eu vejo ele confeccionando uma coroa de princesa. Aí fiquei tão emocionada, eu chorei de alegria. Era papelão dourado, mas ele colou pedras, botou véu, aqueles filozinhos rosas, sabe? É mesmo. Ai, mas eu fiquei encantada. Ai, meu Deus, tem até coroa, nem imaginava. E aí eu fiquei tão emocionada, falei, se a coroa é esta belezura, imagina o meu vestido de princesa. Deve estar um arroso. Eu estava toda empolgada. Pois, chegou o dia da festa, eu pedi pra minha avó, vó, faz uns cachinhos de princesa no meu cabelo. Aí minha avó enrolou meu cabelo, fez os cachinhos na ponta. Fez o cachinho o quê? Uma volta só, né? É, porque... Pois, mas fez. Era curtinho mesmo o cabelo, era bem curto, não, os cachos não pegaram. Me lembrando. Aí minha avó, não dá, minha filha, é muito curto. Aí eu pedi pra fazer, não deu. Eu falei, ah, não importa, tem uma coroa, agora vou botar meu vestido. Quando cheguei no quarto, minha mãe me chama pra arrumar. Saí do banho, chego no quarto, eu entrei no quarto, a moça era tanta, de olhos fechados, pra quando abrir, ver aquele belo vestido pendurado no cabide. Quando eu chego no quarto, tem em cima da minha cama uma bermuda e até o joelho e uma blusa xadrez. Eu chorei muito. Mas que é isto? Esta é a roupa do pirata? A minha mãe, não, pois, a sua roupa aí, da sua festa. Mas eu queria ser uma princesa, pelo amor de Deus. A mesma vida. Pois, nunca fui princesa. Ela foi de bermuda, blusa, xadrez e coroa. Ficou ótimo. E foi... Postete não tinha, não? Ah, já, não faltava nada, meu filho. Ficou, ó, tem foto disso, realmente. As fotos com a cara de desilusão. Realmente ficou ótimo. Ai, muita tristeza. Aí eu queria confessar na minha filha, né? Quando tive a minha filha, eu falei, pronto, agora vai ser princesa, chega desta palhaçada. Quando ela foi fazer 5 anos, vamos fazer uma festa maravilhosa e vamos escolher um tema maravilhoso de princesa. Aí levei ela pra escolher o tema da festa, que ela tem que escolher, a rapariga, né? Pois. Não se dá opção pra criança. Pois, e eu sonhando que, ai, agora minha filha vai de princesa, eu vou caprichar, vou fazer a roupa toda rosa. Aí eu, vamos lá, irmã, olha, Cinderela, bela adormecida, não sei o que ela. Não, não quero, não, este não, este não. Aí eu, pois, tá acabando as opções, vamos lá. Barbie, não gasto. Vai, Jesus, então escolhe aí, porcaria, qual o tema que tu quer? Adivinha. Foi uma decepção na minha vida. A rapariga da Dbox escolheu vida de inseto. Ai, pelo amor de Deus, baratas e formiga, não! Aí eu, não, olha, a pequena sereia serve também, a princesa do mar. Ela, não, vida de inseto. Eu adoro. Eu quero ser pros palitos, sei lá. Mas, Jesus, eu vou de chucruto, é isso. Vocês têm traumas de infância ligados à televisão, ao cinema, essas coisas? Ah, eu tenho, pois. Meu pai ficava todo dia lá querendo ver Star Trek. Ah, verdade, ela deu Star Trek. Eu odeio Fock, eu odeio todos eles. Ai, eu odeio esta porcaria. Toda vez que eu ia ver a porcaria dos meus programas, eu chegava, ah, está na hora do Star Trek. Aí eu fiquei, programa. Ai, Deus, ativado. Deixa daquele bigodudo. Qual é o nome daquele bigodudo? Sem ser do Star Trek. Aquele bigodudo que faz Hora de Matar, sei lá, Desejo de Matar, sei lá. Charles Bronson. Eu odeio este filho da mãe. Por que tinha a ver Charles Bronson com Star Trek? Nada bem, mas era outro programa que meu pai sempre assistia. Passava todo dia aquele porcaria daquele bigodudo. Todo meu pai, este filme é ótimo. Magnum, não? Não, Magnum eu adorava. Eu deixava de ver o Magnum, que era o meu bigodudo favorito, pra ver aquele horroroso bigodudo grisalho lá. É porque antigamente, né, a televisão não tinha opções. Ah, era toda semana o mesmo filme. Três canais, sabe? É, exato. E uma TV só, né, por e família. E uma TV na casa. É, era cara. Sempre assim, é. Não tinha esse luxo, né? Era aquelas TVs de catraca, né? Era. É, exatamente. Como o Bill não tem. Aí os pais ficam desesperados, né? Porque, né, teoricamente, você tem que mudar devagar, né? Ah, é, tá. Tá. E ficou uma hora ajeitando a antena. E você, a gente pega o controle e... Estourava tudo. Não pode girar no sentido anti-horário. Tinha essa parada. Teve uma época, Zagal, que a Xuxa começou a ler muitas cartas de cadê o último capítulo do Caverna do Dragão? Uhum. E ela falava em breve, sabe? Whatever! Não sabia o que ela tava fazendo ali, né? Tinha Hanna e Barbera, né? Exatamente! Então, cara, toda vez que entrava aquele Caverna do Dragão, eu falava, é agora! E nunca foi, cara. Pois é, eu cara. Eu esperava todo episódio. É hoje, sabe? Eu não posso perder Caverna do Dragão porque pode ser hoje. E nunca veio. Pô, pois é, cara, isso é um trauma. Pois, um trauma de infância era a gente ser pequenininha, morar no Rio de Janeiro e nunca ter ido no show da Xuxa. Ah, pois. É. Onde a gente ia? A gente ia pra São Paulo e perguntava, ah, vocês são da onde, a gente? Ah, somos cariocas. Oi, já foram no show da Xuxa, claro, né? Não, nunca foram. Pois é. A gente tem obrigação de ir no Silvio Santos, então. Pois, pois. Todo mundo, a gente ia pra São Paulo, ou pra Minas, ou pra Santa Catarina, sei lá onde fosse. Todo mundo perguntava, já foi no show da Xuxa? Já foi? Como é que mesmo? Lá? Não perguntavam. Nunca fomos. Eu já fui no show do palhaço Carequinha. Cara, e eu lembro que essa parada do Carequinha foi um negócio surreal, porque a gente tava assistindo o programa, como sempre, né? E eles foram sortear as cartas. Uhum. E minha mãe tinha mandado, mas whatever, né? Essa mãe manda carta pra tudo até hoje. Cara, de repente, o cara tira a carta e lê. Fulaninho, Azaghal, whatever, sabe? Cara, sorteou a sua carta! Cara, foi uma parada que a mente não processou, sabe? Como assim o Carequinha tá falando o nome do meu irmão, sabe? Caraca! E aí, no programa seguinte, nós fomos no Fusca do meu avô. Cara, mas é engraçado porque eu tenho poucas memórias do programa Carequinha, porque quem ganhou, na verdade, foi meu irmão, sabe? O mais novo ficou no colo de uma carequete. Carequete? Como era uma carequete, cara? Ah, é uma gostosa genérica, vestida de palhaça, sei lá, não sei. Que horror. Eu não lembro direito. E meu irmão foi lá receber o prêmio, que era um boneco medonho do palhaço Carequete. Eu tenho trauma de palhaço, cara. E eu não consigo me lembrar nada, só de escuridão. Eu acho que eu tava nos bastidores, sei lá, fui renegado dentro do estúdio. Ai, meu Deus. E aí, cara, eu só lembro disso. A gente chegar lá, eu entrar num lugar escuro e voltar com o palhaço Carequinha. Botar você no armário lá da faxina. Pode ser, cara. Os únicos palhaços que eu admiti na minha vida foram o Bozo e o Carequinha. O resto, cara, eu tenho um trauma, um medo, um horror do palhaço, cara. Pois tem palhaço assustadores, aqueles que a maquiagem vai derretendo, aqueles palhaçoados. Palhaço é uma coisa horrível. Eu tenho horror, trauma de fã, você tem horror, sabe? Porque anão palhaço. Ai, meu Deus. Eles fedem. Ai, todo anão palhaço. Fedem. Eles têm um cheiro horrível. Eu juro por Deus. Os palhaços anões. Ai, eles são horríveis, eles fedem muito. Ah, uma vez a mamãe contratou pra uma festa minha um palhaço, cara, que ele era o Krusty. O cara tava exatamente assim, maquiagem derretendo. Ai, sabe? Deus. Munhecando ainda, era uma maravilha. Ele não sabia o que fazer, sabe? Meu irmão tinha medo da cuca. Ah. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega. E aí, a minha mãe resolveu fazer um tratamento de choque, sabe? Não pode, precisa ver o garoto ficar com medo da cuca. Meu Deus! Meus pais buscavam a gente todo dia no colégio, né? Eu lembro que era uma sexta-feira, meu pai tinha chegado com o seu Del Rey. Olha. Que tinha um cachorro que ficava balançando a cabeça no vidro de trás. Até hoje tem. Cara, isso é um trauma. E quando o meu irmão abre a porta pra entrar no carro, quem é que tá sentado olhando pra ele? Ai, que horror! Boneco gigante da cuca, cara. Era um boneco ou alguém vestido? Não, era um boneco. Se fosse alguém vestido, ia ser demais, cara. Esse cagador. Meu Deus. Cara, mas eu sei que ele ficou, sabe? não gostou, sabe? Não queria chegar perto. E aí, de noite, né, cara? Não tinha como perdoar isso. E é a cu da cuca o tempo inteiro voando na cama dele. Ai, que sacanagem, cara. Ah, eu tinha medo daqueles bonecos de Olinda do carnaval, aqueles bonecos de carnaval. Aqueles cabeções. Aqueles braços mortos. Caraca, cara, eu tinha pavor daquilo. Tinha lá em Lambari que a gente passava o carnaval. Eu tenho pavor até hoje, aquela coisa medonha. Olha só, de cinema eu tive dois traumas fortes. Um foi o filme do He-Man. Né, que foi um grande trauma, que até hoje eu... Aí eu deletei da minha mente. Pois é, mas eu fui muito, muito, muito afim de ver o filme do He-Man. Cara, teve filme do He-Man? Teve, com o Dolph Lundgren. Foi horrível, não tinha nada a ver com o He-Man. Caraca, não era nada, o He-Man vinha pra Terra e, sabe, tinha um molequinho e whatever, não tinha nada de He-Man. Não lembro nada, eu lembro dele numa loja de brinquedos, sei lá. Eu só lembro depois do ator que fez o He-Man no Gala Gay. O Dolph Lundgren. Era check, tudo que era... A galera jura que viu o Dolph Lundgren no Gala Gay. Eu vi não, cara. Saiu em toda a imprensa nacional. Meu Deus do céu. Eu lembro do Otávio Mesquita vestido de morceguei falando, olha lá, o E-mail, Meu Deus do céu. Caraca. E outro foi um trauma muito sério, cara. Ah, esse é sinistro. Foi na História Sem Fim, a morte do cavalo branco do Atreio. Isto foi muito triste. Ele começa a afundar no pântano da tristeza, e o Atreio, não fique triste, não, oh meu Deus, e ele ia afundando, e a cabecinha, e ele esticava, ele puxando, cara, putz grila. Não, isso é sinistro, cara. A criança vê isso, cara, é muito pai. Eu nunca tive o castelo de Grayskull. Ah, eu tive o castelo. Eu tive. É. A gente teve, né? O da Tirra. Da Tirra. Tá, pô. Não, se a tua mãe tivesse dado o castelo de Grayskull, era demais. Eu tive a Toca dos Gatos e o Thunder Tank. Foi uma compensação. Ah, eu tive, eu nunca vi isso. Que eu tinha só um pantro genérico. Mas o castelo de Grayskull realmente era o supra-sumo, o sonho de consumo de toda criança. Vocês já tiveram algum trauma assim de decepção com brinquedo? De você achar que fazia altas coisas? Ah, sempre. Eu nunca, porque eu sempre tacava fogo em tudo, tão branco. Não, mas na televisão tudo parecia maravilhoso, mágico. Eu chegava na sua casa, era uma decepção. Quando você via a propaganda do Comandos em Ação, tinha terra, água, explosões, assim fogo. Tinha tudo, cara. E você comprava o brinquedo e tum, no carpete. Era horrível. Você tinha alguma impressão que aquilo ia se tornar realidade se você tivesse o brinquedo, né? É por isso que eu nunca fui muito ligado em brinquedo assim, cara. As minhas brincadeiras eram muito mais físicas. Físicas. A gente tinha brincadeira que era guerra de chinelo. Cara, você não imagina como isso dói. Uma chinelada a 150 km por hora, sei lá. Uma vez eu sentei o chinelo no nariz do meu irmão, meu, e ele tinha o nariz sensível, e explodiu, sabe, cara, assim, uma cachoeira de sangue. Ai, gente, que nojo. Que saudável. Quando a gente viajou pro sul, eu me lembro de coisa de patins, eu não lembro se a gente alugou, se a gente levou os nossos, e aí eu fui patinar um pouquinho mais, assim, afastado do hotel. E tinha uma ladeira. E aí eu resolvi descer a ladeira. Ah. E aí, sabe aquela situação que começa a ficar impossível? Aí você agacha pra diminuir, né, o impacto. Ah. Mas você não consegue parar, né? E aí a velocidade vai aumentando. Na verdade, você abaixa pra diminuir a resistência do vento e se tornar mais rápido. E aí eu fiquei agachada. E aí... começou a dar aquele pânico, o que eu faço, né? É o negócio da Bolsa de Valores. Aceita o prejuízo de meter a bunda no concreto agora? Ou espera o impacto? Estoura a minha cara mesmo. Não, mas era uma rua que dava pra outra, entendeu? Assim, só que era contramão, assim, eu tava na contramão, então podia vir um carro. Excelente. Aí o que, sabe, aí eu resolvi botar a bunda no asfalto. Ah, aí, bom. Mas ralei bastante. Ai, meu Deus, doeu que muito, mas é um pânico. Alô, cara. Valeu. Hoje, nesta mesma viagem, nós somos, né, aquela cor bronzeada. Nós temos uma cor muito tropical. E aí, eu fui, oba, piscina! Fiquei 3 dias dentro do quarto. Um camarão assado cheio de bolhas. Ai, que trauma, eu fiquei com... Cara, pois é, nessa época acontecia isso, né? Os pais não botavam protetor na gente. Ah, né? Era qualquer coisa. Era toda vez, era camarão. Eles passavam maisena na gente. Era! Eu fiquei 3 dias bisuntada de maisena dentro do quarto chorando. Ou então caladril, que é pior ainda. Ah, mas não tava só caladril, era isso ou era leite de magnésia? Essa mãe tem essas fumadinhas malucas que não é... Ah, era muito melhor que caladril, arde pra cocô. Não arde, ele é ótimo quando passa, só que depois ele vira uma casca. Exato! E a dor de remover a casca, cara, é inacreditável. Além de você ficar rosa, né, parecendo um bebê gigante. Mas o meu pai, uma vez, ele tava na piscina do hotel, e tava nublado, e era em São Lourenço, que é a serra, né? E aí ele ficou lá achando que nada ia acontecer, porque tava nublado. Só que o mormaço... Queima muito mais, meu. Cara, ele tava sentado na piscina e te cochilou de boné na cara. Meu Deus. De boina na cara. De boina. Ele acordou, a metade, a frente do corpo dele, ele tava de camiseta e bermuda e boina. Então, do joelho pra baixo... Era como se tivessem pintado de vermelho. Ai, que nojo. Os antebraços do cotovelo pra baixo, onde a camisa não pega. Cara, e só na parte de cima, sabe? Na parte de baixo do braço, branco. Na parte de cima, pintado. E a cara, a testa onde o boné salvou, branca. E da sobrancelha pra baixo. Caraca. Cara, que filha da puta. E aí, a noite ele foi doido ou não? Cara, ele tá parecendo um palhaço, meu. De infância de descobrir que Papai Noel não existe. Esse é forte. Não... Ah, isso é muito trauma. Foi a portuguesa que me contou. Of course, my horse. Eu nunca acreditei em Papai Noel. Ai, que mentira. Eu falava pra minha mãe, eu quero isso. Aí aparecia o presente. Ai, mas sua mãe não incentivou a fantasia. Falava, escreve uma carta pro Papai Noel, estas coisas. Cara, por favor. E o trauma de infância de você realizar que os seus pais transam? Não! Papai Noel, pelo amor de Deus! Uhum. Papai Noel, olha, voltando ao Papai Noel. Isto, eu nunca idealizei isto, meu filho. Não fala pra pensar nessas coisas. Pois é. A professora explicou como é que era. Eu acabei de explodir a mente de 20 mil ouvintes. Cara, a professora explicava como é que era e eu pensava, não, com meus pais foi diferente, mas não foi assim. Ah, eu me lembro quando eu tinha uns 7 anos que o papai me explicou como é que era, né? What? Isso é um trauma de infância. Foi... Cara, meus pais nunca me explicaram nada. Sempre aprendi. Ah, te explicou. Meu pai só me deu um conselho maldito, que eu não sei porquê. Mas ele falou assim, nunca se apaixone por uma puta. Que é isso? Ai, Jesus, ele falou isso aqui. É, não sei, cara. Não sei se você tá vendo televisão e entrou no quarto e falou, nunca se apaixone por uma puta. Não sei, cara. Não sei. Eu tô delirando, isso não aconteceu. Mas, cara, é uma lembrança que eu tenho. Que isso, cara? Teu pai era Nelson Rodrigues, sei lá. Não, e a mãe dele ficava enfiando... Ah, isso é um trauma. Camisinha. A mãe... Na gaveta. Esse negócio de diálogo, pai e filho, educação sexual, isso é tudo bullshit, sabe? Isso não existe. E aí minha mãe queria, né, me ajudar, sei lá. Sei lá. Botava a camisinha na minha gaveta do banheiro. Aí eu abri a gaveta e tava lá, 20 camisinhas. Ai, meu Deus, sabe? Eu não tinha essa atividade, né, cara? Toda. Não tinha nada, né? E eu, sei lá, enchia a camisinha e jogava pela janela. Gastava algumas pra não aparecer que eu tava nada. Nativa, né, cara? Mas eu achava deprimente, cara. Camisinha, que coisa horrorosa. Bom, eu tenho traumas de nunca ter fichas suficientes pra zerar o Tartaruga Ninja no fliperama, eu nunca tive um videogame portátil e eu sempre era o último a ser escolhido no time da escola. Então... Ai, Zé, eu era do grupo das que nem eram escolhidas, aí a gente ficava numa roda jogando bola uma pra outra. Tá aí a pedagogia, né? O professor não queria ensinar mesmo, né? É verdade. E eu lembro agora, recentemente, que alguns anos atrás a gente foi bater uma pelada do pessoal do trabalho e eu fui só pra mim tomar. E eu fui o último a ser escolhido também. Então, esse foi mais trauma pra portuguesa, como eu falei, a minha vingança. Porque a gente tava no ônibus escolar, descendo aquela serra da Alta Boa Vista, e aí eu comecei a ficar enjoada. Foi. Como eu era muito quieta, eu tinha vergonha de falar que tava enjoada, sei lá, em vez de falar, ir pra janela, não. Aí eu comecei a vomitar aos pouquinhos. Isso. Ai, coitadinha, fico com pena. E vomitei em cima da portuguesa. Eu estou vendo ela agachadinha e achei que ela estava chorando. Aí eu estava a chorar, não fique assim. Ô, rapariga! Aí quando eu, de repente, sinto uma coisa quente na minha perna. Eu, ai, Jesus, que isso? Eu tenho um trauma com pintos. Olha aí, a Zagal. Vários trampos. Não, foi assim. A gente ia naquelas feirinhas infernais de cachorrinhos e nossos pais nunca compravam a porra do cachorro. Pelo amor de Deus. É uma tortura, né, cara? É uma tortura foda. É uma feira de animais. Aí você entra num lugar fedorento pra cacete. É, exatamente. Triste pra caralho. Ai, mas era um lindo. Aí você fica, ai, meu Deus, o um cachorrinho bonitinho, eu quero, criança. Fica maluco, né? É, ah, muito bom, vamos pra casa, tchau. É, isso mesmo, cara. Não, mas muito. Comprava aquele maldito peixe beta. Que vem naquele mini aquário, não pode misturar com nenhum outro peixe que ele mata todo. Não. A gente nunca levou o peixe. A gente, na compensação, não levava a porcaria do cachorro. Ai, pelo amor de Deus, não, nada de cachorro, não pode. Aí no final ganhávamos um pinto. Cara, o mundo era um outro lugar, velho. Era um outro lugar. Isso é. Quando que hoje tu vai numa feira de animais e vai poder levar um pinto pra casa? Pois é, cara. Que coisa horrível. Completamente, Azaghal. Completamente. E isso pode ser provado pelo tratamento que a mãe da senhora de Avenida Portuguesa dava aos pintos que levavam pra casa. Ah, é, nosso pintinho. Ah, é, os pintos ficavam inteligentes. A tua mãe mandou um pinto, fez o pinto cometer canibalismo, cara. Ah, é? Ele meteu um frango pro pinto? Ele é o cara! Eu queria saber de outra coisa. Comeu frango, comeu pirê de batata, tomava café. Meu Deus, cara. Sua mãe, né, cara? Ela tá de parabéns. Ai, o pinto sua mãe corrompe a natureza até não, até demais. O pinto Deus, cagava, ela lavava a bunda do pinto e passava perfume. E família, e botava... E secava com secador. Meu Deus, que horror, cara. Que horror, coitado. Ah, mas pinto era cheiroso, meu filho. O que aconteceu que o pinto furou um galeto e a gente tinha que se desfazer da porcaria do galeto. Aí a gente, ai não, pelo amor de Deus, deixa ele aqui. Aí minha mãe, não vou ficar com uma galinha dentro de casa, estão malucas. E aí nós fomos pra uma fazenda. Agora o pinto vai morar aqui. Vai crescer, vai ser uma galinha feliz. Uhum. Aí a gente implorou pra moça. Ai, pelo amor de Deus, não come este pinto. Ele é um bom pinto. Ai, ele come frango, ele é uma gracinha. Ai, tá na hora de pagar. Ai, pelo amor de Deus, prometo que não vai fazer um frango assado, nem uma canja. Ela, não, este aqui é só pra botar ovos. Fica tranquilo. E era um galo, só pra botar ovos. Ai, sei lá que era aquela porcaria. Ele tava um galeto ainda. A gente nunca soube que isso era macho fêmea. Nem tinha nome, né? Porque pra pinto não dá nome. A gente só chamava de pintinho. Ó, oh, pintinho! É oh. Mesmo, não tinha nome. A gente não deu nome. Nossa, não deu, né? Deu o nome de Braulio, né? Ai, que horror! Pois, quando voltamos lá da outra vez, cadê a porcaria do pinto? Primeira coisa que eu fui fazer foi... Ah, quero ver minha galinha, graças a Deus, vou ver a galinha. Cheguei lá, a galinha era vazia. Pois. Aí tinha um garoto lá, filho da cozinheira, muito esperto, virou... Não, mas espera aí. A tua galinha deixou um pintinho no lugar. Aí eu... Ah, deixou um pintinho, deixou. Você quer ver o pinto? Aí eu quero ver, pelo amor de Deus, mostra este pinto. Falei, ah, é pra agora. Vamos lá embaixo que eu vou te mostrar o pinto. E eu fui na maior inocência da minha vida. Crente que ia ver um pintinho. Aí eu estou vendo ele lá de costas. Eu, mas cadê a porcaria do pinto? Ele, calma, vou pegar. Está escondido. Ai, quando eu vou no... Ele vira de volta, estava com o próprio pinto na mão. Ai, meu Deus! Ai, as coisas lindas. Não, e ele ficou escondendo, com a mão assim para baixo, eu não estava vendo. Eu, ei, abre mão, quero ver o pinto. Ele, ah, tá bom, vou mostrar a senhora a cabeça. Ai, que agressão. Foi um trauma de infância isso. Aí eu saí correndo, caramba, tá aqui, eu saí correndo. Nunca corri tanto na minha vida. Cheguei ali em cima, eu não conseguia falar pra minha mãe. Eu chorava tanto que eu não conseguia falar. Minha mãe desistia também, não dava muita atenção, né? Ela dava 3 segundos de chance. O que foi, minha filha? O quê? Aí não saiu, ela, ah, tá bom, isso tu passa. Este Nerdcast foi um oferecimento de netmovies.com.br.